Trampo feito com amor e com muita raça. Irmã, irmão, pra chegar na sua mão valeu a pena enfrentar. Tudo que eu me enfrentei foi difícil, mas cheguei. Trampo feito com amor e com muita raça. Irmã, irmão, pra chegar na sua mão valeu a pena enfrentar. Tudo que eu me enfrentei foi difícil, mas cheguei. Eu não tô no sentimento fragmentado, espalhado de cada verso gravado. É com amor que eu faço isso, é mais que um compromisso. De dentro pra fora eu executo ofício. Difícil jornada pra chegar aqui, em busca do lugar ao sol. Não desisti, se persisti, decepções sofri, também sorri. Conheci inimigos e amigos, aturei risos nessa caminhada dos picos que só fazem peso e mais nada. Nessa cena eu não tô de embalo não, escrevo minha canção com o coração. Mesmo que não gire nem o cifrão, pra mim tá tranquilão. Rima que vem de dentro, não se julga não, escute com a alma, a composição enxergará minha opinião. Trampo feito com amor e com muita raça. Irmã, irmão, pra chegar na sua mão valeu a pena enfrentar. Tudo que eu me enfrentei foi difícil, mas cheguei. Trampo feito com amor e com muita raça. Irmã, irmão, pra chegar na sua mão valeu a pena enfrentar. Tudo que eu me enfrentei foi difícil. Minha mente é diferente, mas eu vivo no seu mundo. Próximo será o herdeiro disso tudo. Que eu planto é verdadeiro, o que canto vem de espírito. Mais uma vez eu repito que vivo, que sinto essa hipocrisia. Eu abro cabeças fechadas através da alegoria. Minha vida resumida eu apresento em cada beat. Premo todo o conhecimento que absorvo na city. Eu não opino, nunca é seu, então não venha dar palpite. Vários em cima do muro desacreditaram, acharam que eu tava dando tiro no escuro, mas se precipitaram. Eu me entreguei de corpo e alma nessa aventura. Mesmo que amargasse a amargura, defende sempre minha postura. 360 graus. Ah, se liga aí. De muito espaço, esse é o primeiro. Quarta estrofe.